estamos no Parque dos Marmelos e estamos aqui a fazer uma visita àquilo que é a intervenção de empreitada, que é a recuperação, valorização e refuncionalização do Parque dos Marmelos e margem ribeirinha da Ribeira de Cavalos. Um investimento de cerca de 800 mil euros numa área que se estende por 2 hectares e meio. Portanto, estamos a falar de um parque urbano que se pretendeu devolver à cidade e às pessoas, criando aqui várias valências e permitindo que a utilização do parque seja confortável. Foi criado um parque infantil, um lago que terá um espelho de água de cerca de 500 metros quadrados, um anfiteatro ao ar livre de fundo, permitindo eventos culturais, eventos lúdicos. Temos aqui também a componente desportiva, nomeadamente associada à prática do skatepark e parede escalada, bem como também de um percurso de manutenção. Houve aqui uma preocupação na própria intervenção que os materiais utilizados fossem o mais natural possível e, portanto, como podem observar, temos a madeira, que foi essencialmente o material escolhido. Apesar de ser uma intervenção muito profunda, tentou-se ao máximo manter a natureza a sobressair. Também alargar esta mancha verde. E nesse sentido serão criadas e serão plantadas muito mais árvores, muito mais arbustos, para complementar aqui a experiência dos utilizadores. E como podem observar, estamos já muito próximos do final desta empreitada.